Vamos começar o baile aqui. Olha só. Deixa tocar esse som miliano, Jimmy Borrone rolando pros manos. Chegou a hora do verdadeiro funk aí. Aproveita a levada que é malandriada e manda o meu salve pra todas as baixadas, todos os morros e todas as quebradas. Sempre na base da velha humildade, onde eu passo é aquilo. Só deixa a amizade, é aqui, é a lindo e a pouco eu chumi por todo o país, de leste a oeste, do sul ao norte. O que prevalece, a ideia que é forte. Eu sou pelo certo e detesto o errado, por isso onde eu chego sou considerado na minha área. Então nem se fala, é uma pá de aliado, tirando um barato quase todo dia lá no Santa Rita. Rola um churrasco no bar do geral, aí cola os dois do lado do outro lado. Marcão, Adriano, outros manos, a do Santo Antônio, firmeza total. Fita dominada, só sangue bom colando na área. Se eu tô na quebrada pra mim, tô no céu, realidade cruel acabou de chegar. E aí, manos, mas pega a ficha, se pá, vamos bater uma ideia. O clima é a pampa, firmeza, sem treta. Olha o Toninho lá na churrasqueira. E aí, Vagninho, pega outra breja, fala pro GOG, liga o som do carro. Jimmy Borrone completa o cenário. Jimmy Borrone completa o cenário. Eu quero ouvir só os loucos. Só os loucos. Só os loucos. Só os loucos. Parada bem louca pra lá de mil graus. Se para a sequência rola um genestral. Depois toca aí um samba pra mim. Um samba bom de verdade. É. Tipo Bezerra da Silva, produto do morro, só fala a verdade. Então, toca um samba pra mim, pra nós, né? Esses que não se faz mais. Eu falo do Sensação, da Alessi Brandão, fundo de quintal e de Jorge Aragão. Sem esquecer nosso rap mais forte que baque, mais forte que crack. Exige o respeito pra comunidade, busca o resgate da dignidade. É um tapa na cara da sociedade, burguesa, covarde, capitalista. Rap é um grito anti-imperialista, é a vela do pobre que habita da favela, que exige justiça no seu dia a dia. O rap é a voz da periferia. Mas agora é um momento de descontração. Pega outra beija pra nós, sangue bom. Deixa tocar esse som miriano, Jimmy Borrone rolando pros manos. É, só os loucos. Só os loucos revolucionários. Só os loucos. É, só os loucos. Olha só quem chegou. É o Tático Cinza, mas a esse horário. Não é o trouxa do bairro. Ele só entra aqui quando compra cigarro. Ele curte um dessa verdade, esses papos. Então deixa pra mim, vai ficar embaçado. Aí filho da putz, putz. Fudeu pro teu lado, o comando falou. O comando avisou. O rap explodiu e você nem notou. Também nem podia, cê trouxa bastante pra ficar curtindo essas patifarias. E não tem mensagem, não passa recado. Só serve pro otário, balança o rabo. Seu alienado metido a playboy, você tem muita sorte, burrice não dói. Porque se doesse andava gemendo. Tudo que tem, não tem, tá devendo. Desfila de carro, financiado. E o som, putz, putz, sempre no talo. Cuidado, otário, pra não ser roubado. Despreza as mina, aqui na quebrada. Não cola com os mano, firmeza da área. Infelizmente, esse é seu pique. É balada, tem os drinks nos picos de elite. No seu barraco é uma calamidade. A coroa do cara, a necessidade. Enquanto o otário sustenta as vaidades. A verdade é que você não passa de um bosta. Então sai da nossa. Some daqui e nem olha pra trás. Se pisar aqui de novo, nós sobe teu gás. Pode acreditar, face da morte no ar. Mais uma vez chegando devagar pra firmar. Sempre lado a lado com a comunidade do morro. É. Só os loucos.